电视机闭。Copia Vitor India Juliet. Vitor India Juliet, autorizado para Serra November, Charlie Lima, via rota direta, decola da pista 17, com primeira curva à direita, segue corredor axé, recido a 1.000 pés. Aciona 0160, controle Salvador em 119, décima 8. Correto, Papatão Vitor India Juliet, para acionamento táxi, se chame torre em 18, décimo 95. Papatão Vitor India Juliet, bom dia. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Direta, decola da pista 17, curva à direita, restrito inicialmente a 1.000 pés no corredor axé, após nível 065. Aciona 5570, frequência do controle 119 decimal 80. Papatango Eco do Novembro, confirme a transporte de emprego? Novembro. Correto, para... Confirme, pessoa da voz? 04. 04, para acionamento táxi, chame torre em 118, décimo 95. Foi lógica. Sena 6312, na sua identificação, dessa via para a nível 050, chegada a Mari. Via 050, 6312. Copa Mike, Romeu Alfa, agora de cópia número 2. Novembro? Eco Sulu Novembro autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Eco 2783, chame Recife 1288 até 260. 288-260, o 273. Opa, Trote, Trote, Serra, prossiga. Confirme o horário de notificação. Vai para as 11 horas do voo. Seguinte, aguarde cópia número 3. Graus 1-0 mais. Gente, Vitor, Índia Juliana. 7 após a rolagem do Papa Alfa 31, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Após o 90, alinhar e manter na rampa. Papa Tango Lima, Romeu Mike, copia? Machão, Machu, Papa Tango. Papa Tango Lima, Romeu Mike, autorizado para Sierra 90, Tango Romeu. Via roda do plano, roda direta. Nível 085, decola da 17 com primeira curva à direita, segue corredor a cheia inicialmente restrito a 1.000 pés. Aciona 5473, frequência do controle Salvador 119.8. Já fala, Serra November, Tango Romeu, decola da 17 com curva à direita após, restrito 1.000 pés, transporta 5473. Poderia confirmar o corredor? É, corredor Axé. Corredor Axé, sentido Lima. Correto, Lima, meu Mike, informe pessoas a bordo. É, passa. Chamber, decola 05, reporte no através do farol de Tapuã para transferência. Botar através do farol para transferência. 1295, Lima. Sim, mantém a posição. É direto em Rimar, Salvador? Ou vai fazer sobrevoo em algum lugar? Gente, copia. Direta segue a 500 pés, direto pro Açu. Aciona 0117, Torre Salvador em 118.95. Approach, good morning, Camp 3304, crossing flight level 260, descending to flight level 160, land at Bonfa arrival. 10305, for the guest, send via 4,000 feet, QNH 1020, the arrival. Descent to 4,000 feet via the arrival, QNH 1020, Camp 3304. Afirmo, para as 11:30. Zulu November, confirme posição. Passou o farol do Vita, ponta direita. Gente, mantém referência de slide, transfere controle de Salvador em 119.8, Papatão Eco Zulu November. 119.8, com controle November. Papatango Vitor, Índia Juliette, decola 07, reporte através do farol de Itapuã para transferência. Reportaremos. Índia Juli. Autorizado direto do destino, ainda mantendo 1.000 pés. DCP está presente, mantendo 1.000 pés, novembro. Papa informe, Foxtrot, Sierra, copia? Papa informe, Foxtrot, Sierra, autorizado para Sierra November, Juliet Delta em rota direta. decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, segue corredor forte, restrito a 1 mil pés inicialmente. Aciona 0121, frequência do controle Salvador 119 acima 8. Correto, Fox Trot vai Trot Serra, confirme pessoas a bordo e parque se encontra. 02, parque para baixo. Para acionamento de táxi, chame torre em 118-95. Mike Romeo Alfa, acionamento por conta em risco, reporte pronto para decolagem. Foxtrot, Foxtrot, sem autorizar o acionamento, reporte pronto para o táxi. Mike Romeo Alpha, decolagem por conta em risco, ajuste no 020, vento para referência 160 graus, 10 nós. Mike Romeo Alpha, reporte final da 17 para o cruzamento do campo. Final da 17, reportará Mike Romeo Alpha, tem 2, bate 5. Solo Mike Romeo Alpha, pronto, 17. Gente, reporte final no 7, curta final para pouso no 7, mas como é o alfa, o vento no 60 graus, no 09, ainda no estado. Na curta da 17, afundará mais um alfa. Como é o alfa avistado, autorizado, pouso, pista no 7, vento no 60 graus, no 09. 7. No solo no 7, mais um alfa. Este Mike Romeo Alfa concede o solo 1-2, prossiga o taxiamento aéreo via pista, reporte na Papá, pista livre. Ah, livre na Papá, mais um alfa. Solo Lima Romeo Mike para o táxi. Lima Romeo Mike, aguarde o ingresso do Alfa Serra 50 na Papá para o pátio 5, após o tráfego autorizado prosseguir até a Papá. Gente, após o passar de aeronave, prossegue até Papá, confirmando que decola da 1-7. Gente, decola 1-7. Gente, não. Uhum, tá na Papá, Michael Melofa. Gente, Michael Melofa, estou sendo a frequência livre, bom dia. Boa, cadê o povo? Recusão 90, autorizado sinal 065. Quando possível, informe seu chamado para pouso. Chamando pouso 1-40, Júlio está passando o canal da barra. Que para com o convite do Índia Juliette, com o convite do outro posto. Estamos em Vitorino e Juliette, confirma estimado para pouso. Estimando o nosso pouso ao 1135. Não tem a possibilidade de atender para o 2500 na presente, passou através do farol. Aguarde, mantenha no meu pé. Mantenha, Júlio. Alugou. E pronto, cabeceiro no 7. Passa lá a linha de pronto, cabeceiro no 7, de mão, minha mãe. Gol 1095, copia? Gol 1095, autorizado para aeroporto de Confins, via Upper Zulu 21, correção, via direto nítido, Upper Zulu 21 e conforme rota. Nível 360, decola da pista no zero, saída Arbor Elefa. Primeira curva direita, transponder 5020, frequência controle Salvador 119.8. Autorizou com direto, Arbor Elefa, seguida. Nível autorizado 3720, transponder 5020, controle de Salvador. Correto, com 095, chame para prospeccionamento. Só tem um Vitor Índia Juliette. É nóis. A sua posição. Está autorizada a ascensão 2500 pés, informo que o contato radar foi perdido. Vista para João Pessoa. Approach 3304, flying heading 230 for 10 miles to avoid weather. Cleared, report finished. Retamos o Turim de Juliette, mantendo no meu pé, depois a gente descer com saída. Ele vai chamar pronto. Pronto, a cópia, prossiga. 2796, autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, conforme roda do plano. Nível 190. Saída, Conde, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, transponder 5-0-0-7, frequência do controle Salvador 119.8. Chame a 312, complete, chame torre 118, decimal 95. 295, passou, reteja. 190 para João Pessoa, na Golf 677. Saída Conde, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, transponde 5007, controle 119.8. Azul 2796. Correto, azul 2796, chame para prospeccionamento. Pode chamar para posicionamento 2796. Utilizado, chanel 6312. Posto 1-0. Chanel 6312, informa o tráfego para o Eco 55. Já decolou da pista no 7, à sua direita, reportando através do farol. Frente do tráfego, sem contato visual com o mesmo, 6312. Matamos Lima Romeu Mike, decola os 18, restrita 1 no meu pé e reposta através do farol de Itapuã. Passando através do farol de Itapuã, Lima Romeu Mike. E 10, any chance you can fly direct to Duna intersection? E Duna. Clear flight Duna down 3304. Fundo do transponder para 0275. 0275. Correto. Lima Romeo Mike. Gente, Lima Romeo Mike, da presente transfere controle Salvador em 1198, mantendo referências visuais, bom voo. 119-8, mantendo condições visuais, Lima Romeo Mike. Ação uniforme Foxtrot, Foxtrot Serra, condições de após a decolagem, está o cruzamento do campo até o ponto médio da pista 1-0 para livrar o campo assim que possível? Afirmativo. Gente, mantém a posição aguarde. Tendo e aguardando. Afião para o ideal. Afião, magnética. Qual magnética? Só estática. Lima Romeo Mike, confirmada a magnética ideal para a Serra November Tango Romeo a 333. 333, confia. Dê mais cheiro. Gente, mantenha o corredor Asher aguarde para voar direto. Gente, aguardando o corredor Asher para voar direto. Lima Romeo Mike. Capitão Gueco, Zulu, November, para serviço de informação em alerta, chame Recife, frequência 128.8, ao TRM 126.0. Não, chame 3-1-2 do solo, 1-2-1, chame controle do solo, 1-2-1, sinal 1. 3-1-1, contra o solo, chamei a 6-3-1-2. Tá, 3-1-2, contra o solo, 3-1-2. Tem Romeu até a Julieta Serra, mantenha o visual no meu pé, já pode parar de capô. Alfa Juliette pro 03, o Xenon 6312. O eixo está 1-0 livre. Passará o eixo da 1028 livre, Fóquia. Established on the localizer, 10-3-3-0-4. 10-3-3-0-4, complete approach, contact tower, 118.95. 118.95. Capitão Lima, Romeo Mike, livre ascensão, nível 085, direto destino. Direto destino da presente. Capitão, bom dia, até 359, tem que estar pela. 3859, acendo identificação, dessa via para 4.000 pés, ajuste no 021, no chegada bom. Via 4.000 pés, ajuste no 3859, chegada bom. To end runway 10, landing gear down and lock at 10-3304. azul 4299? Azul 4299, autorizado para Campinas via Upper Zulu 10 após Ubave, Upper Zulu 16 em conforme rota do plano. Nível 360, saída Tael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, transponder 5024, frequência do controle Salvador 119.8. Azul 4299, chame para buscar estacionamento. Controle Salvador, de Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra. Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, mantém-se o visual no meu pé, corredor forte. Acelerando o nome do pé, igual corredor forte, via Alpha and Juliet to gate 06. Alpha Juliet, gate 06, airplane 304. Aguarde para pushback, temos um Airbus Atan taxiando para a posição 06. Aguardo, 09. Uniforme Fox Sierra, confirme o transporte. Ah, fugiu, repetir, por objeto? O corredor forte, o destino é Feira de Santana? Positivo, assim que é autorizado, com vareia esquerda para o destino. Presente está autorizado, o vai escolher para o Feira de Santana, tentando para a área proibida de Camaçari. Positivo, Feira de Santana, atento à área proibida de Camaçari, Sierra. Controle Hotel Juliette Serra, cadê o estacionamento de zona com a aeródica? Romeu, Hotel Juliette Serra, chame torre 1198, decimal 95. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, cadê o estacionamento de zona com a aeródica? Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, ajuste no 021. Ainda não avistado condições de pouso na pista 35, vento 1.80 graus, 1.0 nós. Afirmo. Gente, reporte a final da pista 35 até o Juliette Serra, ainda não avistado. Reportará na final da 35 até o Juliette Serra. destino, ok? Gente, afirmativo. Hotel Juliette, virando base para final da transmissão, controle de pouso baixado para base. Hotel Juliette, avistado, autorizado pouso, pista 35, vento 180 graus, 109. Cliente dessa via para 2000 pés, ajuste na 021, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Via para 2000, autorizado ILS, autorizado 035. Jet Serra no Salus 32, autorizado taxiamento aéreo, até taxi Oscar, para estacionar frequência livre. Bom dia. Estacionar frequência livre, muito bom dia. American 229 is wanted then. Descend to flight level 050, I'm on arrival. I'm on arrival level 050, American 229. Para ponto espera piscina 0 via taxiway India e Alpha no ponto espera semi-torre em 1.1895, ajuste 1021. Alfa, espera 295, ajuste 025, amor. Saulo Azul 2796, está com 40 a bordo, 4 horas e 10, Saltena Marcel para protáxi. Azul 2796, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via parte principal, taxi de Alfa, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1021. Para pouso. Zero, ajustado 1021 no torre 1895, quanto esperamos aí? Obrigado, bom dia. Confirmado, uma vez ou dois mais? Dois mais. Eu falar isso, quero, quero. O Salvador é o seu 3, para São Paulo, Guarulhos. Chão 3179, copia? Escuta. Dan 3179, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10 após Taubaté. Nível 320, saída da El Leda Motiva. Primeira curva 10, decola. Correção. Primeira curva direita, decola da 10. Transponder 5034, frequência do controle 119.8. Autorizado São Paulo, nível 320, via Upazulu 10, saída da El Leda Motiva, com curva na direita. Transponder 5034, controle 1119, passa para 3179. Correto, Carlos 36, chame controle Salvador em 119, decimal 8. Controle, bom dia, 1095. 1095, contato radar, supervia para nível 360, saída árvore elétrica. Árvore elétrica, 360, constante slide, possibilidade direita, direto árvore. Pois 2000 pés, autorizado lá. 2000 árvore, 095. Patango Lima, Romeu Mike, 40 milhas afastado de Salvador. Eu serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 1245, alterna 2685. Uniforme Fox Terra, confirma estado para pouso em Feira de Santa. A presença de frequência livre não transforma em forma no setor. Para Terra Nova, decola da pista 17, plano visual, com primeira curva à direita, inicialmente restrito a 1.000 pés no corredor Axé. Aciona 0131, frequência do controle Salvador 119.8. Está, aguarde coordenação. 3859, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a TR da Azul, iniciando rolagem, pistão no zero. Gente, a pista está molhada? Negativo, pista úmida. Alfa autorizado para Terra Nova, decola da 35, segue proa norte a 1.000 pés. Plano visual, aciona 0131, frequência do controle 119.8. Vai com o Alfa, confirme pessoas a bordo e pátio. Vai com o meu alfa para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Solo Azul 4299, posição 1, pronto, pushback de acionamento. Azul 4299, autorizado pushback de acionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 4299. Controle Salvador, um bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar, subazia para nível de voo 190, saída Conte. 190, possibilidade com referências a Conte. Privado direto Conte. Conte da presente, grato senhorita. papapá, Michael Romeo Alfa. Papapá, Michael Romeo Alfa, bom dia. Michael Romeo Alfa, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador, bom dia, até 3259, liberou, eco. Então, 3259, táxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, antes da Juliet, reporte, 3259. Para pushback, acionamento da 3179, posição 10. Então, 3179, autorizado, pushback, acionamento, semi-táxi. Chama na taxa, 3179. Michael Romeo Alfa autorizado, táxi, reporte no taxi, papá. Papá, papá, Michael Romeo Alfa. 1095, chame Recife, 1288, termo 260. 288-300, já rapaz. Rede parada, papá, Michael Romeo Alfa. Mike, Romeo Alfa, tem condições de decolar já a partir da papá? Afirma, senhora. Autorizado a alinhar e decolar a partir da taxi papá. O vento 160 graus, 10 nós. Iniciando, Michael Romeo Alfa. 3859, a vista Embraer da Azul, no pátio principal. Afirma, 3859. Gente, a posição prevista para o senhor é a 04, após a liberação do setor da aeronave da Azul, autorizado ingresso via Juliet para a posição 04. Gente, estamos de volta aqui, vamos devagarinho para o pátio 3859. 4299, pronto táxi, com 112, 4 horas e meia, Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado táxi para Ponte Espera Pista 10, via táxi Índia e Alfa, no Ponte Espera Semitorre, em 118.95, ajuste 1021. Azul 4299, autorizado táxi Índia Alfa, chama Torre 11895, ajuste 1021, muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia. 21, maintain your approach, expect landing clearance, call me on auto marker, send gear down and lock it. Azul 2796, qual sim a proa está mantendo? Desvio de 5 graus à esquerda devido a um combo aqui, mas já estamos retornando a proa de Conte. Espera. Mantenha o ponto zero, azul 4796. Chega, fica na área sobre a arma. American 229, have your traffic in sight. Clear to land on runway 10, wind 180 degrees at 12 knots. Runway 10, American 229. Juliet, Tango Zulu, autorizado cruzamento da pista 17, reporte na Quebec, pista livre. Tango Zulu, prossego táxi via Mike, reporte na Lima. Artaxi 13179 com 1975 a bordo, alta no mídia 0345, altera do Galeão. Time, autonomia, alta, 3179. 0345. Pista 3179, autorizado táxi para a ponte espera pista no zero, via parte principal, táxi é Índia, do ponte espera chame torre em 118.95, ajuste no 021. Presente na esfera em controle, solo em 1, 2, 1, 1. Solo, bom dia, no Patango Juliette, Tango Zulu, Marinho. Aí, então, é o PAC 3. Bom dia, Marcos, que final. Contornando o terminal de passageiros, até o PAC 3. Até o 3, né? American 229, taxi via Alpha, hold your off, taxiway Juliet. Azul 4399, autorizado, decolagem, está 59 will hold short of Juliet. Salvador, bom dia, 3179, pronto, ponto, espera que a pista 10. 3179, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, 3179. Azul 4299, decola aos 50, chame controle Salvador, em 119, decimal 8. 19, 8, obrigado, tenha um bom dia e bom serviço. Graças, um bom voo. Pediu autorização para a barreira do Alcantara. Gente, já estamos no Lu, aguarde 30 segundos cópia. Oi? 30 segundos para a cópia, Juliette, estamos no Lu. Bom dia, Lu, América 229, approve the taxi to April 1 via taxi Juliette, gate 11. Juliet, April 1, stay 11, American 229. Juliette, estamos no Lu, copia? Patango Juliette, estamos no Lu, copia? Patango Juliette, estamos no Lu, autorizado para barreiras via rota do plano nível 100. Decola da pista 10, saída Momo após Batata, em primeira curva à esquerda, transponder 5037, frequência do controle Salvador 119.8. E aqui é o motor autorizado, nós vamos dar 10 de esquerda, Momo Batata, 5037, transponder, controle 198. Ele está passando esse direto de luz, está pronto para o acionamento. 04 a bordo, 4 horas. Juliet Angulo, chegue para táxi. M312, copia? Na M312, autorizado para o aeroporto de Recife via UPZULU 17 após conforme rota do plano. Nível 350, saída Pucajamo Caju, primeira curva à esquerda, decolada 10, frequência 50, correção. Transponder 5045, frequência do controle Salvador 119.8. Na M312, chame para o que tiver funcionamento. Tá vendo? Zona 79, decola o 53, chame controle Salvador em 119.8. 19.8, obrigado. Controle Salvador, eu sou 3179, decolou perfil da El. Com 3179, contato no radar, suba para nível 320, via da El. 320, via da El. Poderia voar direto máxima? Ativo, mantenha a saída com 3179. Vai manter, 3179. Olá, tá, Mike Romeu Alfa, confirme quantas milhas está a passar de Salvador e estimado para pouso. Confirme quantas milhas afastadas? Sim, da presente tem frequência livre e não há tráfego a reportar no setor. Oswaldo, bom dia, o TAM 3304, informação Lima, Brasília, Ninja 360. TAM 3304, copia? Copia 3304. TAM 3304, autorizado para Brasília, via Upslo 17, após conforme rota do plano, nível 360. Saída Arbor após Alefa, decola da 10 com primeira curva à direita, transponder 5046, frequência do controle em Salvador, 119.8. 360 autorizado Brasil, decolando da 10, curva na direita, na Arbor Alefa, Upslo 17, partida conforme. 5046 é o transponder e o Salvador controle, 198, TAM 3304. Correto, TAM 3304, vem para prospeccionamento. Bem fácil.